pensamentos intrusivos, pensamentos que vêm à sua cabeça e nem sempre representam aquilo que você realmente deseja, mas que algumas pessoas acabam caindo nessa cilada. Então faz a madame no berro, se for da criança no carro, pular nessa goma, toca o terror e amarro geral no banheiro, cospe o que te der na telha, xinga os polícia na ronda, enfia sua arma na mesa, te quebra se tira sua farda, acende e não liga pra câmera, assopra fumaça no rosto, pega esse rachixe meleque, enrola uma bomba de 1 grama, fala as coisas que machuca, R não pede desculpa, mente olhando no olho, finge que não sai machucado, esconde as coisas que cê sente, vai, mente sem tremer sua cara, engana pra sair por cima e no fim dá chute no cachorro morto, e só de pensar já matou, eu sei, matou por falta de pensar, morreu por dentro não sente mais nada, mas tudo que é seu tá guardado, maldade vem bate na porta, recebe oferece um cigarro, escuta e acende calado, porra, tudo que é seu tá guardado, então faz a madame no berro, se for da criança no carro, cospe o que te der na telha, xinga os polícia na ronda, acende não liga pra câmera, assopra fumaça no rosto, fala as coisas que machuca, R não pede desculpa, esconde as coisas que cê sente, vai, mente sem tremer sua cara, e só de pensar já matou, eu sei, matou por falta de pensar, morreu por dentro não sente mais nada, fala as coisas que machuca, esconde as coisas que cê sente, vai, mente sem tremer sua cara, e só de pensar já matou, eu sei, matou por falta de pensar, morreu por dentro não sente mais nada, mas tudo que é seu tá guardado, mas tudo que é seu tá guardado, por dentro não sente mais nada. Mas tudo que é seu tá guardado, truta, tudo que é seu tá guardado. Mente olhando no olho, acende não liga pra câmera.